Olá, seja muito bem-vindo ao Caçando Dragões de Fogo, primeira edição do Caçando Dragões de Fogo, meu garoto. Eu sou o Vitor Rafael, mas não tô sozinho, porque sozinho ninguém faz nada na vida. Estou aqui com o Kobach. É nóis. Aê, garoto. Só pra avisar que no programa de hoje a gente vai fazer um crossover, né? De Marvel vs DC. Eu queria dar um exemplo pra vocês aí que não sabem muito do que é crossover. Vocês acessar o canal aí do Super Power Beatdown. Que eles fazem vários crossovers de fanfilm, né? Vão pegando e vão fazendo crossover, que é bem da hora. Tem lá Wolverine vs Batman, altos paradas. Tá ali o livro. Wolverine vs Predador. É foda pra caralho, maluco. Vamos parar com esse xingamento, hein? Já o link no post aí, você dá aquela clicada marota e assiste. Aí, garoto. Batman vs Capitão América. Quais são os poderes do Capitão América? Mano, o poder do Capitão América é o seguinte: ele tem uma super força do Satã, tá ligado? Joga o escudinho dele, que é feito de pênis, porque não tira. É vibrânio. É, cara, o bagulho é transão, maluco. E só isso. Ele poder tem, do ele... Capitão América é super força, cara. Ele tem tipo um leadership também, que ele é meio que um super soldado, tá ligado? Exatamente, é só força que ele tem, mano. E mais o Batman, nada. O Batman não tem poder, né? Mas todo mundo sabe que o Batman é muito mais inteligente que o Capitão América, né? Pelo amor de Deus, né? Sem falar nos acessórios, assim, o zic que o maluco tem, né, velho? Sem contar que o Batman pode derrotar qualquer um. É só estudar. Mano, você lembra? O Batman tem no cinto de estudar deles, ele fala, velho, que ele tem uma paradinha no cinto dele pra derrotar todo mundo do DC se ele precisar um dia, mano. Se ele precisar um dia. E eu vi uma vez um desenho do Super Amigos que o Batman tava numa vizinhança, ali tinha uns moleques brincando, tá ligado? Ele foi fechar um hidrante. Fechou o hidrante, fez uma parada assim pras crianças lá. Aí, sem querer, deixou cair o cinto de utilidades, né? O narrador veio: "Oh, não! Batman deixou cair seu cinto de utilidades!" Aí, os moleques acham o cinto de utilidade do Batman. Aí, os moleques acham o cinto de utilidade do Batman. E dentro do cinto de utilidade do Batman tem um disruptor de realidade. E aí, que diabo é isso? Fala, mano. Abre um vórtex temporal, tipo um buraco negro, e começa a sugar tudo do planeta. Então, se o Batman tem uma parada dessa no cinto, ele ganha de qualquer um, velho. Pois é, cara, imagina. Tá geral lá dando porrada no outro, pá, não sei o que lá, guerra satânica. Opa, calma meu cinto. Ah, não, cara, abriu um vórtice satânico do buraco negro aqui. Agora, infelizmente, o universo está condenado. Valeu, falou. Galera, o próximo é o Flash versus Mercúrio, cara. Que, basicamente, o poder dos dois é super velocidade do demoninho. Vamos fazer, né? O original versus a cópia? É, tipo isso, cara. Mas uma vez eu vi um negócio no site de um cara, que ele fez uma sessão de como seria se alguém conseguisse arremessar uma bola de beisebol no estádio a 90% da velocidade da luz. Aí o estádio ia explodir, tá ligado? Imagina dois caras correndo. Imagina esses dois, mano. Nossa, ia destruir o planeta. Meu Deus, o maluco, tipo... Sem falar que você já ouviu aquela teoria que, tipo assim, pra uma coisa sair da órbita da Terra, ela tem que sair da Terra a 44 mil km por hora. Que é o Flash corre muito mais que isso. Muito mais. E imagina, tipo, por exemplo, se o maluco tropeçasse numa pedra, cara, ele ia... já era, ia parar lá em Marte, tá ligado? Sem contar que eles iam ficar na luta infinita, né? Até destruir o planeta, um correndo pra todo lado. Mano, imagina, cara. Você lembra aquele, no desenho do Liga da Justiça Sem Limites, eu acho? Que o Lex Luthor tá com a armadura boladona, pai, vem um Flash que é fodão e mostra o poder dele, velho. É, ele corre. O maluco vem e dá uma porrada na cara dele. É, atravessa o planeta lá. Sim, velho. Imagina agora esses dois malucos dando um soco de frente um com o outro. Nossa. O que não ia acontecer, cara? Mas eu acho que o Flash leva pelo poder do vermelho. O vermelho, ele dá um poder pra pessoa de vibração, entendeu? Aditiva, cara. Não dá? Acho que o vermelho ganha. Flash. É, porque basicamente não tem como você falar quem que tem. Porra, os caras são a mesma coisa, mano. Mesma coisa. Mercúrio também é sinistrinho, mas eu prefiro Flash, cara. De si é mais foda. Valeu, falou. Agora, Thor versus Shazam. O Thor, o que o Thor tem? Thor tem raizinho, um martelo e o cabelo da L'Oréal. Parece que o moleque diva, mano. Ele tem um Mjolnir, aí... né? Mjolnir. Martelinho do poder. E o Shazam tem super força, voa. E tem agora nessa nova série, tem tipo uma parada, tipo Super Choque, tá ligado? Joga raiz também. Ele é tipo o Raiden da Marvel, quer dizer, da DC. Da DC, só que ele é meio super-homem também. É, quase isso, né? É um super-homem que joga raio com tem o Raiden junto, cara. Quase isso. Acho que é. Virou uma criancinha. Acho que depende muito. Porque o martelo do Thor, ele ganha do Shazam. Mas o Shazam ganha do Thor. Nas lendas nórdicas, cara, falaram que o martelo do Thor tinha poder pra esmagar uma montanha inteira, cara. Uma montanha inteira. É, beleza, é uma força razoável, né, cara? Esmagar a montanha ali, tá meio bosta, beleza. Mas não consegue destruir o escudo do Capitão América. Uhum. Ok. Vai okay. Entender. Você não consegue ganhar nem do Capitão América, então. Tempestade, moleque. Tempestade. Poderes da Mulher Maravilha, mano, Vitor. Ela, a Mulher Maravilha, ela voa, ela tem super força, ela tem um laço da verdade, ela tem um amigo gay. Pois é. O amigo gay dela é o Deixa o amigo gay de fora. Beleza. Mas conta muito, hein? O amigo gay ajuda. Acho que com um amigo gay ela ganha. Sim. Fala pra aí, galera, quem quer esse amigo gay, cara? Aquaman, sabe? Jason Momoa. Mamor, tá aí. É, tempestade tem o poder de soltar raio, congelar umas tempestades satânicas. Ela também faz tempestade, voa. Né? Ela controla o clima. É, controla o clima, né, cara? Não é especificamente soltar raio, ela controla o clima mesmo. Furacão, pá, não sei o que lá. E ela é a Halle Berry, né? Quem ganha? Duelo de beleza. Vou fazer um duelo de beleza. Eu acho que na real, elas iam ficar um olhando pro outro falando só recalcada. Beijinho no ombro. Essa mais bonita. Eu acho que ia ser isso. Na real, ia ser isso. Aí depois elas iam virar amigas. É, não ia ter briga. Sempre, né, cara? Não ia ter briga, elas iam virar amigas e tudo bem. Lobo versus Wolverine. Olha lá. O que o Wolverine tem, Cuba? O que o Wolverine tem? Garrinha de metal chamado Adamante, o metal satânico que é mais duro do que. Do que qualquer coisa. É destrutivo. Tem regeneração de saúde. Fator de cura. Força também, eu acho que ele tem super força, né, cara? Wolverine. Ele tem uma forcinha, né? Tem uma forcinha bolada, cara, porque, né? É, tá ligado. É. Esse maluco conseguir peitar o Blob, maluco. Ué, tem que ser fodinha. Tem garrinha, tem uma resistência, fator de cura. O lobo, ele tem super força, equivalente a do Super-Homem, mais ou menos, que eles já lutaram. Ele tem fator de cura também, mas é um pouco menos do que o do Wolverine, mas ele cura. E ele meio que é imortal, tá ligado? E ele é o maioral, cara. Ele é o maioral. Então, vamos ver. Maioral versus Wolverine. Versus garrinha de aço. Wolverine ia parar na frente do lobo e falar, eu sou melhor do que eu faço. Antes de terminar de falar, ele ia tomar dois tiros na cara. Duas balas na cara e um cuspe no meio do pênis. Não, é mesmo. Só que eu pra pensar, o único órgão do Wolverine que dá pra cortar é o pênis. É a única coisa que dá pra cortar dele. Porque não tem osso, não tem osso. Então não tem adamante. Aí será que corta e nasce de novo? Mano, e fica no. O que acontece se o lobo pegasse o Wolverine com o gancho satânico dele e tacasse o Wolverine no rio? Ele. Lembra de metal? Teoricamente, ele ia afundar e não ia levantar nunca. Ele ia ficar lá pra sempre, então ele ia morrer. Já era, velho. Já era. Tacou o Wolverine na água, mano. Acabou, o lobo ganha. Superman versus Hulk. Poder é Superman, Vitor. Super força, super velocidade, voo, visão de calor e. Visão raio-x. Destruir o universo. Destruir o universo, absorção do sol e tudo o que há de apelão no universo. E tudo o que há de apelão no universo. O Hulk. Assim formou o Superman. I thought my jokes were bad. O que o Hulk tem? Verdice. BRZice pra caralho. Vou parar com esse xingamento, hein? E força. Blanca boa de Marvel. E força. Super força. Força. Acabou. Muita força. Ele também tem velocidade, cara, porque a força dele faz ele correr muito rápido. E aquele pulão cabuloso que ele dá, né? Tipo um super. Então, é isso mesmo. É. É praticamente a super velocidade, cara. É, meio que é, né? Eu acho que ia ser o seguinte. Superman ia chegar no Hulk e falar, seu verdão filho da puta. Ia dar um murro nele, o Hulk ia voar pro espaço e nunca mais ia voltar pra Terra. Na verdade, o Hulk ia voar pro espaço e voltar, formato de pedra, e cair em cima do Superman. Ah, não ia voltar. Eu acho que primeiro o Superman ganha. Primeiro que o Superman ganha. Voa, cara. É mesmo, vamos colocar como se a força dos dois fosse igual. Beleza? Beleza. Mas é o seguinte, eu acho que se um maluco voa e outro maluco corre, o que voa é mais rápido, certo? Certo. Quanto mais rápido, mais força, mais é maior é a força aplicada, né? É. Então, porra, imagina, ia dar um estrago, mas acho que não ia ter muita graça, não. Acho que o Superman ganhava fácil, maluco. É mesmo. Sem contar que o Superman pode usar uma visão de raio-x e dar um câncer no... É, e torrar o maluco. Se ele segurar muito tempo, segurar muito tempo a visão raio-x, o Hulk começa a pegar um câncer, assim, e morre do nada. É, bagulho de laser. O Hulk peita tiro, né, cara? Mas laser na cara, eu acho que não, né? Acho que não, né? Acho que o Superman leva, né, garoto? Leva. Então, gente, chegamos ao final do primeiro CDF, primeiro Caçando Dragões de Fogo. Se você gostou, você pode assinar o nosso feed que tá aí embaixo, no link do post. Você pode seguir a gente no Twitter. Meu, é arroba, underline, Kobak, underline, ou K-O-U-B-A-K, maluco. Isso aí, garoto, isso aí. O meu é arroba Vitor7Rafael, tá aí tudo no post, você pode clicar, seguir. Curte também a nossa fanpage no Facebook, é isso aí, meu garoto. Estela, é nóis. Falou! Acabou. Isso é tudo, pessoal.